O dia 30 de dezembro na história. 1916. Rasputin, religioso russo que teve grande influência no governo da Imperatriz Alexandra durante o Império de Nicolau II, foi assassinado por um grupo de aristocratas. 1922. Foi criada a União Soviética, que incluía a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Federação Transcaucasiana. 1929. O astrônomo americano Edwin Powell Hubble descobriu a existência de outras galáxias além da que abriga o Sistema Solar e a Terra. 1933. Ion Duca, primeiro-ministro liberal da Romênia, foi assassinado por um integrante da Guarda de Ferro. O grupo imitava os métodos do Partido Nazista Alemão. 1937. Um decreto do presidente Getúlio Vargas transformou os partidos políticos em sociedades culturais e beneficentes. 1965. Ferdinand Marcos tomou posse como presidente das Filipinas. Reeleito em 1969, ele instalou uma ditadura que durou até 1985. 1985. O presidente paquistanês Mohammad Zia-ul-Haq decretou o fim da lei marcial que desde 1977 vigorava no país. O governo apoiava guerrilheiros muçulmanos na luta contra o regime soviético. 1922. O presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, sofre impeachment. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.